06, ciente. Tá livre. Prossegui até o ponto de espera. Via Índia. 1.3 o ajuste, a torre 1895. Ciente, via Índia, nível táxi, 1.3, 1895, a torre 1.8, 06. Para o táxi, 3216, com 1.65 a bordo. 4 de autonomia, João Pessoa. Da Gol, é, dá passagem ao TAN, ok? O TAN já foi preterido. O Gol será o número 2. Pode, pode seguir o TAN. Segue na frente do TAN, 3216. 3216, número 1. Valeu, Gol, bom voo. Valeu, bom voo. Obrigado. Chame Torre 1895. 1895, 167. Autorizado pushback. Faz a passagem 37 da Gol, autorizado pushback, parceiro de nave da Gol. Mantenha a posse de espera. Com o nome é 97, continue a aproximação, ainda 9 estado. Vento no momento 120 graus, 1-1 nós. Ciente, a. Continua a aproximação, Gol no 697. Controle. O meu hotel Oscar, livre frequência na tráfego, reportar a Serra Grécia. Audi 47, chame controle 1998. 98, Golf Mike X-Ray. Torre Salvador, boa tarde, 32 no meio da tampa, pode esperar pronto. Tá 32 no meio, mantenha a ponto de espera. Mantenha a ponto de espera, 32 no meio. Beach. Golf Mike X-Ray, subiu, mantenha o nível 270, saída Momo. Subindo ao 270 na Momo, Golf Mike X-Ray. 1-0, agora no meio na sede. Para 03, prossiga para 2000 pés, o ajuste no 013, reporte estabilizado no LS. Meia visual contrato final, Boeing 737. Afirmativo. Após o pouso do meio, autorizado a NA e manter casa 010. Ok, aguardem a linha, mantém 32 no meio. Torre Salvador, Gol 9806, no ponto de espera, 910, pronto, como número 2. Gol 9806, mantém a ponto de espera. Mantém. Gol 1697, no solo, ao 50, livre direita, chame só 1219. 29. Atrás do 1697. 1697, Taxi Civia Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5? Sim. Desce. Eu, meu Oscar Bravo. Altitude está mantendo, não tem indicação de altitude. Autorizado, meu Oscar Bravo. Escuta permanente. Foram 754, Recife, 12685. 1285, Salvador, 3205, pushback, estacionamento 104. Agora 3-0. Solo Salvador, azul 4089 para o táxi, 96 a bordo, 3 horas e 39 minutos de autonomia até na Galeão. Para o posto de estacionamento, voo 1600, posição 9. Azul 4089, no ponto de espera, chame 1895, estado 1012, voo. 1012, ponto de espera 1895, obrigado. Voo 1600, portão 9, autorizado, pushback, chame táxi. 1600. Autorizado, chame táxi, voo 1600. Voo 1600, autorizado, pushback. Manda autorizado, pushback 1600, né? Colagem 0, 3, 0, 3805, assim que o companhia parquear à sua direita no 3, está autorizado. Pushback, só. Faz a jornada da companhia parquear no 0, 3, autorizado. 3, 0, 0. Salvador, é muito... Boa tarde, é o Trip 5490. Só alegria, 5490 da Trip. Pronto, cópia, Petrolina, nível 200. Afirmativo, senhor. Pronto, cópia, nível 200. Afirmativo, senhor. 5490, com a cópia. Autorizado, Trip 5490, nível 200 para Petrolina, roda pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, após Albo e após Albo direto Petrolina, controle 120, 1199.8, transponda 5512. Corrigindo a sua saída Momo, código após código direto. Automativo, autorizado Petrolina, 200, roda 10, curva esquerda após... É da moda, cada corda, depois direto, Petrolina. Fazer que ela vai chamar a controle 119.8 e acionar 5512 no transponder, 5490. Bate 5490, chama para pushback, acionar. Chama na área, obrigado. Afirmo, autorizado, pushback, acionar, chama o táxi, 6600. Para pressionado. Você não vai pro corredor axé, confirme. Pelo assento, pelo caso, sem interferir com a preocupação em acesso. Copiado, mantenha a escuta do controle e abaixo instruções. Aguardando, Lima, tapa mais. Né? Controle Salvador, boa tarde, 3-2 no meio da TAN. Subi, mantenha 370, Puka, 3-2 no meio. Só mantenha 370, 3-2 no meio, vou. Só confirme a saída pra gente. Saída Momo. Momo, boa Puka, é isso? Aí da Momo, direto Momo. Direto Momo, obrigado. Entrou no momento 10 na tri. 7, nível de decolagem da 10 com 1013, com 1806. Você vai a 3.000 pés, vai escuta os controles. Até o Cazulu, está livre frequência, essa região, ao regressar, chama o controle. Autor Fez o Golf Mike X aí direita para o GB? Inicialmente mantém a mão, o approach de mão 3216. 5447 Recife em 126. 125, corrigindo, 128.8, 128.8, 5447. 028, 5447. 03, estabilizada na localização. Opa, Mike, curve à direita na proa 230, tá, cruzar na final. Repete a informação, senhor? Lima para Mike, mantenha o setor, mantenha o setor. Mantenha o setor, Lima para Mike, sobre... Guará 03, apenas para informação, helicóptero, posição de 11 horas, aeronave 3 milhas, sem interferir com aproximação. Chame torre 1895. Acabou, Guará. Controle Salvador. Boa tarde, voo no 806, decolado, cruzando 2000 pés na Puca. 806, 230, saída Puca. 230, Puca, voo no 806. O Lima para Mike agora sim, pode tomar a proa do Corredor Axé. Vou na proa do Corredor Axé, via carro. Lima para Mike. Como nós, reporte baixado e travado, ainda não avistado. Aqui já está baixado e travado agora. O que foi? 190 graus, 190 nós. Livre de colagem azul 4089. Alguém chamou o Lima para mais? 206 autorizado, frote. Frote, 3206, obrigado. Guará 03, avistado e confirme baixado e travado? Baixado e travado, Guará. Guará 03, livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 1, 1 nós, altímetro no momento 10, 12. Silva, 0, 1, 2, livre pouso, Guará. Azul 4089, decola 257, chame controle 119.8. 19.8, boa tarde. Para o ponto de espera, lá chame 1-18-95, QNH, 1012, bom voo. Ele está aqui seu ponto de espera, 1295, ligado. Prossiga. Azul 4089, decolado 1000 para o 3, nível 340. 340, Dael. Azul 4089. Ente 340, direto da El, confirma. 340, direto da El, 4089. Ciente. Salvador, boa tarde, QNH-320. 6320, desce ao 50, chegada Mari. 50, chegada Mari, o 6320, pode voar dura, senhor? Projetado, autorizado. Salvador, Lima, Papa Mike, pressão na chefe, pede a portaria de Paranabá. Reporte, Lima, Papa Mike. Mike, Eco X-Ray, chame Recife em 12685. 12685, Golf Mike X-Ray. Recife em 12685. 12685, agora 3206, boa tarde. A 03, no solo, azul 9600, livre à esquerda, mantenha minha escuta até o corte. informação para ficar com mais autoridade. 190 graus, 119. Deve decolar que está no 0, tá? 3805. O 1600 autorizado, a linha mantém cabeceira no 0. A linha mantém, 1600 no 0. O que na aeronave que está interferindo na sequência do Porto Salvador? Gol no 806. Chame o centro Recife, frequência 12685. 12685 Recife, voo 1806. A 03, reposto na interseção, hotel para ingresso na pista 10. Voo 1924, agora vou estudar no coronavírus, posso mandar isso. Autorizado, reportagem. Correção, Guará 03, mantenha o hotel para aguarde para ingresso na pista. Aguarde para ingresso. 805, decolada 02, chame controle 199, decimal 8. 198, bom. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 3805, traçado. A 3805, 340, e mantenha a saída da El. Pode voar adiante da Elba, presente? Autorizado. Autorizado da Elba, obrigado. Subindo a 340. Muito boa tarde, é o Papa Trango Bravo, pelo IC, regração de Aracaju, mantendo o nome do pé, o aeroporto, acionado 0277, cliente da Lima. O Bravo, pelo IC, reposta ingressando no corredor Interlagos. O Bravo, pelo IC, já correu o que possível para manter na área de treinamento por mais 5 minutos. A critério. Brasil Luiz, que fica a critério, eu permaneço no setor há 5 minutos. Ah, agradeço, chamará para o regresso Brasil Luiz. Lima, vai, confirme a posição da aeronave. Passou de Salvador, voo na 328, 320, para o... SL 050, chegada a Mari, voo no 328. O Xai 6320, prossiga para 2000 pés, um ajuste 10, 13, reposta pisada. 2000 pés, 10, 13, autorizado, chamada estabilizado, 6320. Guará 03, autorizado, táxi via pista até o pátio de autoridade. Voo 1806, Recife, 12685. 1600, decolado 04, chame controle 199, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde, 1600. Salvador, boa tarde, voo 1600, decolou na chuva. Submantenho 370 na saída Puca, voo no 1600. 370 na Puca, 1600. Táxi, gol 1924. 134 a bordo, autonomia de 2 horas e 15, alterna Salvador. 1924, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1895, NH1013. Ok, táxi Índia, ponto de espera 1895, grato, gol 1924. 3 de frequência. Controle, voo 600? Prossiga. Eu chamei o senhor ou não? Acredito que sim, voo 600. 370 na boca, né? 370 boca. Ok, obrigado. Direto bridge. Direto bridge, 3805, obrigado. Traz Salvador 41, 16, uma boa tarde. Boa tarde, 41, 16, desce ao 060, mar e a chegada. 060 na mar, 41, Lima, Papa Mike, informa a sua posição. Fica a seu critério e responsabilidade, Papa Mike. Mínimo sobre o continente é 500 pés. Lima, Papa Mike. A critério, Lima, Papa Mike. Reporte para o regresso. Salvador, boa tarde, voo na 924, ponto de espera 90 pronto. 924, autorizado alinhar e decolar pistão no 0 vento, 190 graus, 1 na chuva. Ali decola, voo na 924. Controle Salvador, muito boa tarde, a Trip 5240, informação Mike. Boa tarde, Trip 5240, desce e mantém o 070, chegada Mari. Descendo para o 070, chegada Mari 5240. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5626, 4000. Boa tarde, 5626, desça para 4000 pés, o ajuste no 013, chegada Bonfim. Descendo para 4000 com 1013 na bomba. Desce da presente ou quando o Nidelson? A critério 5626. Gente, muito grato, estamos na frente. Na 3805 Recife, em 1251. 251, boa. Confirme para o controle. É o Sapatango Bravo, Kilo Whisky para regresso, como ocorreu de sorte. Reporte na rotatória, Bravo Kilo Whisky. Reporte na rotatória, Bravo Kilo Whisky. Confirme, a aeronave chamou para o pouso na LC. Não atrasa para reportar, até o regresso. Salvador, gol 9924. 950, saída pouca vigilância. 350, saída PUCA, gol no 924. Copiado, Lima Papa Mike, reporte para o regresso. Confirma o controle? O Oceania 6320, estabilizou na sinal ILS. Complete aproximação, torre 1-1895, 6320. 295. Bono 328, prossiga para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. 2000 pés, 1-0 no 3, reporte estabilizado, Bono 3, 2000. Azul 4-1-1-6, 2000 pés, reporte estabilizado. Pode dar essa pisada 4 no 6. Baixado, checado. Pena 6320, tráfego avistado, livre pouso, destino 0, vento 130 graus, 10 nós. Gente, livre pouso para o 6320. Boa tarde, é o Gol 394, informação Lima. Boa tarde, Gol 394, pronto cópia? Galeão 360? Pronto cópia. Autorizado, Galeão 360, informe Zulu 10, na cola da pista 10, saída da EL, após a Leda, após a Leda Bridge. Controle 199.8, transponda 5461. Gol 394, autorizado 360, Galeão, via Zulu 10. Fazer colagem de saída da EL, após Leda, Bridge, controle 119.8, transponder 5461. Correto, 1394, time para pushback, acionamento. Lateral 1394. Salvador, Papa Tango, November Yankee Mike, para o regresso a Salvador, para o através de Veracruz, a 1500, com a informação Mike na Prua de Paripe, o November Yankee Mike. November Mike, 1500 na Prua de Paripe, para ingressar no Interlagos. 1500 na Prua de Paripe, para ingressar no Interlagos, o November Yankee Mike. Tráfico Luiz, mantenha a Prua do Rodatório, chame Torre 1895. Será a Prodão Rotatória, chamando o Torre em 1895, tráfico Luiz, até mais. Copiado, Lima, Papa Mike. Motorita 3283, pronto, copa Aracaju. Chegou aí, fundo na zero. Pronto, copa Aracaju, 3283. Prisão de Aracaju, 190, decola da pista 10, sai da Puca, jama após jama direto. Controle 199.8, responda 5475. Autorizado 190 para Aracaju, decola da 190, pista da Puca, jama, depois vou direto para Aracaju. 5471-198 após. Salve 6320, livre na sua. 3283, confirmando Puca, Jamo e após Jamo direto e 5475, meu transponder. 5475, ajuda Puca, Jamo, pois Aracaju direto. 4283, chama para pushback, acionar. Boa, camarada, beleza? Xner 6320, bom dia, Alfa Juliette, porta 62. Alfa Juliette, 62, 6320. Papatango, novembro, o novembro de maio, o Rodolfo Alves, está cooperando na frequência livre. Confirmo que ele já está abaixo de 3 mil pés. Papatango Bravo, Tio Luiz, que continua aproximação na Avistado, vento no final 2 mil pés, Papatango Bravo, Papatango Bravo, Tio Luiz, que continua aproximação, reporte no final de 3 milhas da pista 1-7, o vento no momento 1-2-0 graus, 1-0 nós, ainda 9 estados. Pista 10, saída da EL, após da EL, Leda, após Leda, Bridge. Controle 1-9, decimal 8, transponda 5-5-1-7. Torre 1-8-9-5. 924, chame Recife, ano 2085. Ano 2685, obrigado. Gol 924. Torre Salvador, gol 1328, 1,5 de Serra Baixada, tá lá. Gol 1328, continua a aproximação, vai de autorização de pouso, vento no momento 120 graus, 10 nós. Aguarde autorização de pouso, 328. Luna 328, informa um tráfego Charlie 150 aproximando-se da final da 1-7, não interferirá na sua aproximação. Assim, seu tráfego 328. Portará estabilizado, 5240. Na escuta da Sonho? Desculpa, grava também. Twitch que informa um Boeing 737 aproximando da final da 1-0, não interferirá no seu pulso. Gente, bravo pelo isso. Diz ao contrário, agilizando. Sinal Fantoso, Lima Tatamã. Vai prosseguir com o TGL e decolando novamente. Tá, ao decolar, chame Torre 1895, Lima Bombaica. Passado 7 milhas da jurisdição 14. O senhor vai prosseguir depois do dog garantido para que setor? O mesmo trajeto. Confirme? O mesmo trajeto, prosseguindo para a Ilha de Maré. Copiado. Reporte após o dog. Será após o dog, Lima Tatamã. Hotel Azul, Gondor de Salvador. Quebec, informa a aeronave está agora posicionando de 12 horas, 2 milhas, a aeronave está com 90 de ground, velocidade 90. É visual com a mesma, ouvir por Mike Quebec. Usadora, Z4196. 4196, torre 1895, bom posto. 1895. Batango, hotel, Cezulo, controle. Para Azul 41, 163, milhas para espera. Azul 41, 16, continua a aproximação, ainda 9 estado, número 2 para pouso. Excelente, prosseguiu o 41, 16. Alfa Tango, Bravo que Luiz, que não solo aos 2-1. Autorizado backtrack, táxi até o pátio 4. Reporte livrando o pista. Zulu. Salvador, passaria do 2230, transferiu, boa tarde. Para 4 mil pés, proa de Tonque. Chegada a mando, 2230. 4 mil Tonque. Na mão, 2230. Parou o grupo de estacionamento, é o Ocean Air 63, 5 no portão 2. Livre direita, chame só o 1 do decimal 9. Só o 2 do 9, 3 2. Salvador, gol 322, tá de branco. 328, táxi de Alfa e Juliette, portão 8. De Alfa e Juliette, do 8, gol 322. 141-96, baixado travado? Baixei, travou. Azul 4196, livre pouso, pistão na 0, vento no 20 graus, não no mais. Livre pouso na 0, azul 4196. Salvador, 5490, solicito o puxo de adicionamento, mais 3. Autorizado, 5490, chama o táxi. Manda para o táxi. Reporta no ILS. Quinhentos pés, sobre solo, Lima para Valmark, na escuta permanente. Controle, o November Yankee Mike está através de Paripe para onda rotatória 1500 metros. Reporte na rotatória, November Yankee Mike. Reportará a rotatória, November Yankee Mike. Romeu, até o Oscar, mantém o 1500 metros, reporte Vera Cruz. No localizador até o campo à vista. 5240, complete aproximação, torre 1895. 295, obrigado, já. Como é que é back para o sequenciamento da pista 17 devido ao tráfego que o precede? Faça um 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, aqui em Paris, o Vitor Mais Quebec. Vermelho aqui, Mike, chame torre 1895. Torre 1895, November Yankee Mike. O 4196 no solo 24, livre direita, chame solo 1219. Livre direita, 1219, de 4196. Vitor Mike Beck, após completar o 360, pro da rotatória. Após 360, prova da rotatória, Vitor Mike Quebec. Mires 197, baixado travado. Correção de fábrica, reposte a 3 milhas da final 97. Abordará a final de 3 milhas, o November Neck Mike. Trip 5240, pro ILS, 6 milhas. 5240, reposte baixado travado. Baixou e travou, 5240. 5240, aguarde pista livre, vento no momento 130 graus, 122. Já avistado. 5240. 24 a bordo, alternativa é Galeão, 5 horas 20. 63 no 5 no ponto de espera, chame torre 1895, NHB12, com voo. NHB12, chama ponto de espera, 63 no 5, boa tarde. Salvador, é o 4-2, na posição 1, formação Lima, 1-0-1-2, autorização nível 390 para Recife. Terminando 42, prepara a PUC agora e copa. Passo para o táxi, seu trip 5490. P26, torre 1895. 1895, bom final de semana. Médico. Civia Alfa, reporte antes da Juliette. Para o táxi, nós temos 71 a bordo, a autonomia é de 4 horas e 25, alterna Salvador. Civia Alfa, reporte antes da Juliette, 4 horas. 35490, siga via Índia, no ponto de espera, torre 1895, 62, no Rio. Positivo, entendeu que prossegue via Índia, a ponto de espera monitora em 118.95, do trip 5490. Salvador, 3223, para a ponte aberta, momento, 03. Chile, me pouso. Pouso autorizado, pista 10, 5240. Trip 5626, informa um tráfego Papa 28 Alfa. Aproximando da final, não obstante, não interferirá na sua aproximação. Nem o modo Alfa, nem o modo Charlie. Vitor Mike Quebec, continua a aproximação, reporte na final de 3 milhas da 97. Positivo, reporte ali, reporte final de 3 milhas da 97, Quebec. Vitor Mike Quebec, de considerar a última instrução, reporte na rotatória. Positivo, reporte ali na rotatória. 5626, compilatório? Negativo. Trip 5626 informa um tráfego aproximando da final da 97, não interferirá na sua aproximação. Um Papa 28 Alfa. 7, 5626. 97 novamente. 360 pela esquerda, reportando o final da 97, o November Link Mike. Hotel Oscar, nem o Alfa, nem o Charlie, remorte, reporte no Traverse de Veracruz. Mantenha a ponto de espera. Mantenha. Vitor Mike Quebec, eu sei o número 2 para pouso na 107. Tráfego à frente é um Papa 28 Alfa. Ciente, o Vitor Mike Quebec, próximo à rotatória. 022302 mil pés, ajuste no 03, reporte estabilizado. Corrigindo 1012. 2000 no 03. Reportaremos estabilizado, já está visual, inclusive, que é o 10. Perfeito. Encurte, Luna, 2230. Luna, obrigado. 2240, no solo, os 28, livre direita, chame solo no 21, decimal 9. Livre à direita, 29. Outro nome. Eu vou guardar o portal 3, 49. Solo, trip 5240, livrou, à direita. Travado. Positivo, baixado e travado. Alfa, reporte antes da Juliette. Boa. Alfa vai reportar antes da Juliette. 5, 2, 4. Link Mike, reinterceptor final da 7, visual do Felipe na final da 0. Problema aí, Link Mike, ciente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pulso. Continua a aproximação, aguardando o November Link Mike. Siga. O 2240 livrou na Eco Alfa até a Juliette. Afirmo, seu estacionamento será no pátio 3, porém ataque sentido está interditada. Então o senhor deverá aguardar antes da Juliette para prosseguir para o pátio 3. Atente, está do jogo aqui, autorizada, vai aguardar para a Juliette. Tem aqui Mike, livre pouso, pista no 7, vento 140 graus, 12 nós. Livre pouso no 7, November Link Mike. Vitor Mike Quebec, reinterceptando o final do 17. Vitor Mike Quebec, reinterceptando o final do 17. Gente, Vitor Mike Quebec como número 2, continua a aproximação, reporte no final de 3 milhas da 17. Reportarei quando eu preciso. Trip 5626 no solo 30, livre direita, chame o solo 121, decimal 9. Livrão 219, 5626. Ana 6315, autorizado a NA, mantém cabeceira 10. Ali mantém na 10, Xenar 6315. Solo Salvador, 35626, Zana Alfa. 35626, siga o companheiro na Alfa até o Pote 3. Hoje, está aqui, companheiro, segura aí. Sim. Quebec? Vri, na Quebec, aguarde para reingresso na pista e táxi até o Pote 4. O localizador visual, zona zero, obrigado e até a próxima. Tempo. Então, na Quebec, tem condições de acelerar a aproximação na final da ONU 7 devido a um tráfego aproximando da final da ONU 0? Possível. Então, Mike Quebec ciente, reporte 3 milhas da final da ONU 7. Transição Caju, controle 199.8, responda 5525. Mantenha a ponta de espera. C2, para o WISP 58, decola pista 10, o Caju, 198, controle 5525, respondeu, Chané 6142. Correto, 6142, chame para pushback, acionar. Camarão, Chané 6142. Para o tático, está 3283, com 141 a bordo, alterna Recife, 1 hora e 35 autonomia. 3283, no ponto de espera, chame 1895, QNH-M2, bom voo. 1895.0, obrigado, 3283. Para o tático, número 394, com 164 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Campinas. No 394, sigo Marília, no ponto de espera 1895, bom voo. Prego TAM, ponto de espera 1895, 394. Azul 41, no nome, após o gol à esquerda, prossiga para o portão 3. Após o gol, prossegue portão 3, 41, no nome. Retrigo 5240, ingressa via Juliette, parte 3. Quebec. Retrigo 5240, copiou? 5240, copia. Via Juliette, parte 3. Obrigado, via Juliette, parte 3. A visual com o gol e com a... O hotel Oscar Zulu, o senhor está prosseguindo para Salvador? Ah, positivo, está autorizado a prosseguir. Oceano 6315, esse é o controle, está em contato, radar. Lima Papa Mike, visual franquia, vai prosseguir com o PGR. Positivo, Lima Papa Mike. 0230, livre pouso, posicionar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, gente, Romeu Hotel Oscar, chame Parito. Camarão Parito, Romeu Hotel Oscar. 4-1-3. Estacionamento no box 1, no Oceano 6142. 42, aguarde. Não, Alfa 4090, tem condições de partir para a posição 5? Freta te aguardando 3, 03 no seu portão, aguarde. Então, quando tiver condições, vai prosseguir para 3, 4, 1, 9, 9. Não depende da nossa vontade, aqui é o freio que determina os portões, e ele está definido o 03 mesmo, a fila vai andar um pouco aí, só prossegue para 3. Esse é o problema, cara. Aí, Débora, seu solo 37, direita, solo 1, 21, decimal 9. 29, obrigado. 35490, Caribe, altura 0 decolagem, 0, 21, 1, 0 graus, 1, 0 graus. Reporte antes da Juliette para ingressar no pátio 2230. Ok, da presente posição direto para a final da pista 17, autorizado. Da presente direto para a final da pista 17, autorizado. Você vai pra onde agora? Pro zero. Prossiga. Por gentileza, a nossa posição no pátio 3, aviso agora, obrigado. Ok. O segundo aí, que é o 5626, mantenha a posição na entrada do pátio 3, aguardando lá. Acho que é o mesmo sinalizador que vai sinalizar para as duas aeronaves, ok? Só tem que aguardar o primeiro estacionar. Sim, 5626 está aguardando aqui, já no pátio 3, aguardando para aqui. Eu consigo notar com 2230. Os 230 mantém antes da Juliette. É, mantém antes da Juliette, 30. O Xaner no portão 1, 6142, está autorizado para o pushback, reporte táxi. Autorizado, 6142, reporte táxi. 9-8, bom voo. Obrigado, Xaner, 119-8, 5-0-3. Assim que o próximo aí à frente andar, eu vou liberar seu ingresso. Aguarde. Mantendo 2630. 5626, continue seu táxi, atente ao sinalizador para estacionamento. 5626. 6267. O 2230 seguindo o tráfego à frente. Fique atento ao sinalizador lá naquele pátio para estacionamento. Está indicando aqui a 02 como posição. 2230. 5626 está indicando 04. Fique atento ao sinalizador. 04. Oceano 6315 está passando o nível 140, chame Recife, frequência 1251, Oceano 6315. Chama 1251, Oceano 6315. Iniciando a decolagem 3203, pista 90. 1394, depois da rolagem do tráfego na cabeceira, autorizado, além de manter, pista 90. Além de manter, pista 90, gol no 394. Decolada 17 com curva esquerda no corredor forte, 0171 no transponder. Frequência do controle em 1198, 1198, a torre em 11895, o Indy November Alpha. Salvador, Oceano 6326. Oceano 326, controle Salvador, autorizado via chegada Mari 1012, câmbio. Via Mari 1012, o Oceano 6326. Ok, para a torre, para táxi, decolagem, chame a torre em 11895 e após decolagem, controle em 1198. Alô, Papa Mike, frequência ali. Está pronto para cópia? Está pronto. Para Congonhas 360. Decoladão no zero com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta a Persulu 16. Frequência do controle, 1198, a torre em 1 18 decimal 95. Seu transponder 5507, gol 1333. Autorizado via chegada à área, ajuste 1012. Correto, informe, pronto para o puxo, acionamento. Para o táxi, acionamento 142, 139, POB, 324, alterna Natal. Livre para o ponto de espera da 10, quando lá, chame a torre em 1895, uma boa tarde. 6142. Carbono 3 na parte. Zero 42, copiou? Cidade 6326, Voaduna, está presente? Estou autorizado em TAP. Estando 4, decolada de 4-4, controle 119, decimal 8, por favor. 19. 198, obrigado, boa tarde. 1394, boa tarde. O 394 é o controle Salvador, contato radar. Oceania 6142, ponto de espera da 10, está pronto. Oceania 6142, autorizado, a linha decolada para 10, vento 100 graus, 10 mais. A linha decola, posição 10, 6142. Entrando, rodou a torre, está 6 milhas do campo, já visual, com a cabeceira no ponte. Sim, chame a torre, 11895. 1-1-8-9-5, boa tarde. Boa.